Oceano 6259, chame Recife, frequência 1251. 1251 vai chamar, grato, uma boa tarde, chame, ou melhor, uma boa noite, chame 61, no, perdão, chame 6259. Boa. Honolulu 077, are you ready to copy? I'm from Conocer, I'm from Conocer. Zero. Runway 10, Puka departure, depart transition, F departure, turn left. It's Calc 5573 and frequency approach 120.8. Conocer 077, we're clear destination Frankfurt, Puka departure to the transition, climb side of the 310, runway in use 10, alpha airborne left turn, score 5572 and airborne frequency 120.8. It's Calc 5573. Conocer 72, walking 5573. Correct, sir. Maintain position and wait for pushback and setup, okay? Conocer 77, holding position. That's on 1-7. Autorizado, Vitória da Conquista, 1/100, pro Lima, Quilo Bravo, decola da 1-7 na saída Arbo após direto Vitória da Conquista. 5-0-4 é o código transponder, 120.8 é a frequência do controle. Chegou na 601. Ono 601, é o controle Salvador, está em contato radar. 601. Altimetro marca 1013, tem um bom voo, linha aquele braço. Voo no 567, decolagem autorizada, 1-0, o vento é 1-30 graus, 07 nós. Já decolagem, dando 0, voo no 567. 6:20, Campinas. Ok, Serra Novembro, Vitor, livre o táxi. Via pista 1-7, chame a linha de pronto para decolagem. Hold point 118.95. Altimeter 1013. Clear to taxi, apron India Alpha, at holding point 118.95. QNH 013, Pascal 022. Voo no 567, decolado aos 4 anos. Chame o controle, 120.8. 120.8, bora 567, bora. Luiz Salvador, boa tarde. Eu vou no 567, passando 1500 pés na Arbor. Gol 1567, controle, contato radar. Contato radar 1567. Clear to pushback. Come for attack. Kind of pushback approved, call you for taxi. Quatro 206 para Recife, prepara Pucas e pare pro Caracaju e aguarda costa. De tráfego devido a uma aeronave decolou no mesmo perfil de subida, o tráfego vai cruzar o eixo de decolagem mais ou menos 1 minuto e 30 segundos. Aguarde autorização para sua decolagem. Serra Novembro Evita. Caju, controle 120.8, aciona 50 no Zico. Quando você volta, então, cantam, para do voo. Sim. Quando você volta, então, say again, please, para do voo. E Recife, 1251. 1251, tá, 6287, obrigado, bom trabalho. Boa. Quando 077, may we start our engine? 120, grau 089. Salvador, boa tarde, Gonal 238, pronto para esperar no zero. 9238, boa tarde, autorizado ali e mantenha no zero. Ali mantenho no zero, gol 9238. Decolagem autorizada no zero, vento 130 grau 089. Autorizada decolagem no zero, voo 9238. Serra Novembro Vitor, decolou os 45, controle 120, décima 8. Controle 1208, Serra Novembro Vitor. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Sierra Novembro Vito, passa 1000 pés, Arbor. Papa Romeu, Sierra Novembro Vito, ao controle Salvador, contato radar, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Sem restrições para o 260, Sierra Novembro Vito. Airport to clear, runway 10. Runway 10, ground 022. Gol 1601, chame Recife 1251, gol 601. 251, boa noite. Boa. Controle 208. Controle 208, voo 9. Da India. Road point 0 Kotala, 1 meter 95. Kinetic 1013. Just confirm stores on board. Condor 077, taxi via India, Horning Point, Condor 10. One day, contact tower 118.995, can 810.13. And passengers on board 195 plus 9 crew members. 195, what did you say? Okay, cool. Condor 077, so total salt on board 204. 204, roger. frequência para o Bono 567, descida no 268. Bono 288. 288, boa. Boa. Pessoal 022, Airborne 49, Departure Control 120.8. Zero decimo eight, Portugal 022. Passing 1300 to Pulkezibar. Portugal 022, control, radar contact, climb level 350. Climb level 350, Portugal 022. Solo Salvador, boa noite, eu tô aterrizando 97, sente informação para Papá 360 Galeão para a Cota. 397 Galeão, 360, hoje 380 Galeão autorizado, decola pistão 0, curva direita, cena da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 50.16. Salvador Tower, boa tarde, Conda 077, about to turn inbound, India. 0-1-6, 397, posição 08. Porta pronto, puxa. Porta pronto, 0-0-97. Wind 13, degrees 08 knots. Conda 077, clear for takeoff, runway 10. Porra, meu Serra Nova Alva Vitor, chame Recife, frequência 1288. Serra Nova Alva Vitor. Recife 1288, Serra Nova Alva Vitor. 9238, chame Recife, frequência 1251, câmbio. E para o gol 9238? Chame Recife, 1251. Recife 251, 9238. Aquilo Bravo, livre Condor 077 control at radar contact, climb level 310. Thank you, we're climbing flight level 310, Condor 077. Olá, Condor, pode condenar que só tem que o áudio livrar a 4 e a engine, se a puxa, bom pra ele. O áudio livrar. Foi autorizado da El Leda Bridge. Não seria da El Leda Motiva pra gente ingressar no eixo da aerovia? Não, negativo. O Bridge tá na peso volume zero. Tá, ok, ok. Agora eu achei aqui. Obrigado. Bravo, decolagem autorizado no 7, vento 130 graus, 079. Salvador, boa noite, eu sou o 406, boa noite, Piscis, rolagem autorizada no 0, vento 1, 3, 0 graus, 06. Bravo, decolada 5 nós, controle 208. 08, aqui Bravo, boa noite. Boa noite, eu faço a pego Lima, aqui Bravo. Lima, aqui Bravo é o controle, está em contato radar, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Sem restrições para o nível de cruzeiro, assim possível na frente, com quem se agradece, aqui Bravo, senhor. Vamos no primeiro momento manter a saída, pois nós temos dois jatos adentrando a terminal pelo setor sudoeste. Se o senhor voar Conquista, o senhor abre a esquerda e empata com eles aí na chegada mais. Ok, obrigado. Cono 940 para o táxi, Cono 90 a bordo, 1350 Galeão, 940. Sim, de ponte esperando no 02-295 ou 940, camarada. Tá. Controle 120-80. 2080, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4206. Azul 4206, o controle Salvador, está em contato radar. Zero meia. Torre Rona 940, boa noite, aproxima-se do ponto de espera. Rona 940, boa noite, autorizado a linha área decolar 1-0, vento 1-3-0 graus, 08-9. Em decola, Rona 940. Para o táxi da 3197 com 175 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 3197, táxi Cia Índia, ponte esperando no 02, 295, Quirinhal no 013. Cia Índia, ponte de espera, torre 295, 1013, 3197. 0, decolou 03, controle 208. 208, bom trabalho. 942. Obrigada. Ficou no 940, decolou Dael Leda. Gol 1940, controle, contato radar. 940. No 884 Salvador, desça para 4.000 com 1.013 na chegada à margem. 4.000, 1.013 chegada à margem, autoriza a direção toda? Ainda não, a princípio é chegada à margem. Mantendo a margem, 884. Ona 776, boa noite. Desça para 2.000 pés, ajuste agora 1.013, voe Duna. 2.000 pés, 1.013, boa noite, boa noite, boa noite, 776. Torre, boa noite, Santa Teresa 97, ponto de Sierra da 10, pronto. Santa Teresa 97, boa noite. Autorizada a linha decolar 10, vento 120 graus, 079. A linha decola 110, Santa Teresa 97. Quilo Bravo, vetoração, voe na proa 280. Fala de comunicações quando a 30 milhas de Salvador, gira à esquerda e voe direto Vitória da Conquista. Lima Quilo Bravo. Direita proa 280, em caso de falha 30 milhas de Salvador, curva à esquerda e voa na proa de Vitória da Conquista. Lima Quilo Bravo. Azul 4206, chame Recife. Frequência 12545, azul 4206. 2545, boa noite, obrigado. Boa. ONU 884, gira à esquerda e voe direto Duna. Tá seguindo 776 da companhia, 884. Esquerda, proa de Duna. ONU 884, seguindo como número 2.